Paz do Senhor! Porque eu leio na Bíblia e acredito, é que eu imagino a cena de Maria Madalena, depois de 3 dias que sepultaram Jesus, vai ao túmulo e não o encontra. Ela volta assustada, conta a todos lá na casa. Sai correndo para o túmulo, Pedro e João. João mais novo chega primeiro, mas fica parado na porta. Pedro vem no embalo e entra. E aleluia, ali ele não viu Jesus, mas não entendeu nada. João também entrou e não viu nada. E eles voltaram e diz a palavra que de tarde, atravessando as paredes, aparece Jesus no meio deles e diz: paz seja convosco. Que alegria! Jesus ressuscitou. Imagina a cena de espanto e de alegria ao mesmo tempo. E é essa paz que eu te desejo cada vez que eu te envio essa mensagem. A paz de Jesus quando ele aparece no nosso meio. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus ressuscitou. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.